Estás aí fora do som. Longe do que quer brilhar. Sabes andar sem direção. Só deixando o tempo passar. Na sombra vamos nós, sem rosto, sem voz. Passo lento no chão, no fundo da escuridão.

Mm-hmm.